procuramos resumir e comentar alguns dos traços desses lares em que se reflete a luz de Cristo e que são, por isso, luminosos e alegres, repito, nos quais a harmonia que reina entre os pais se transmite aos filhos, à família inteira e a todos os ambientes que a envolvem. Assim, em cada família autenticamente cristã, reproduz-se de algum modo o mistério da Igreja, escolhida por Deus e enviada como guia do mundo. A todos os cristãos, qualquer que seja a sua condição, sacerdotes ou leigos, casados ou solteiros, se aplicam plenamente as palavras do apóstolo que se leem precisamente na epístola da festa da Sagrada Família. Escolhidos de Deus, santos e amados. É isso mesmo que somos todos, cada um no seu lugar e na sua tarefa no mundo. Homens e mulheres escolhidos por Deus para dar testemunho de Cristo e levar aos que nos rodeiam a alegria de se saberem filhos de Deus, apesar dos nossos erros e procurando lutar contra eles. É muito importante que o sentido vocacional do matrimónio nunca falte, tanto na catequese e na pregação, como na consciência daqueles a quem Deus quer levar por esse caminho, porque estão real e verdadeiramente chamados a entregar-se nos desígnios divinos de salvação de todos os homens. Por isso, talvez não possa apresentar-se aos esposos cristãos melhor modelo do que o das famílias dos tempos apostólicos. O centurião Cornélio, que foi dócil à vontade de Deus e em cuja casa se consumou a abertura da Igreja aos gentios. Áquila e Priscila, que difundiram o cristianismo em Corinto e em Éfeso e que colaboraram no apostolado de São Paulo. Tabita, que com a sua caridade assistiu aos necessitados de Jope e tantos outros lares de judeus e de gentios, de gregos e de romanos, nos quais lançou raízes a pregação dos primeiros discípulos do Senhor. Famílias que viveram de Cristo e que deram a conhecer Cristo. Pequenas comunidades cristãs que foram centros de irradiação da mensagem evangélica. Lares iguais aos outros lares daqueles tempos, mas animados de um espírito novo que contagiava aqueles que os conheciam e com eles conviviam. Assim foram os primeiros cristãos e assim havemos de ser os cristãos de hoje, semeadores de paz e de alegria, da paz e da alegria que Cristo nos trouxe.